Básico em Revista. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Fiscar. Este é o programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para educação básica, né? Aqui nós falamos sobre ensino, sobre educação básica, com professores, alunos, pessoas da comunidade, enfim. Qualquer pessoa que esteja interessada em educação, esse é o espaço aqui para expressar o seu ponto de vista, né? E falamos assuntos aqui que estão em voga no momento, que eventualmente possa cair no Enem, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre crise hídrica, né? Para isso nós trouxemos aqui o professor Matheus, né? Tudo bem, Matheus? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Clésio. Também. O professor Clésio Aniceto. Nós estamos aqui com os trabalhos do Daniel Monteiro. Boa tarde, ouvintes. Daniel. Boa tarde, gente. Daniel, via de regra, ele participa conosco também na nossa conversa aqui, que é um prazer para nós, né, Clésio? Então. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Matheus. Você viu que voz de locutor de rádio é do Daniel? Que maldade, né? Bom, a crise hídrica é uma coisa bastante preocupante, né? Muito preocupante. Apesar das pessoas não estarem se preocupando adequadamente com esse tema. Mas a gente está falando que pode ser um tema do Enem, mas antes de um tema de Enem, é um tema de vida, né? Extremamente preocupante, porque apesar de dizerem que o nosso planeta deveria chamar planeta água, não planeta terra, mas apenas de 1 a 2% só da água do planeta que é potável, ou seja, utilizável para que nós possamos usar nosso dia a dia, né? E a crise hídrica basicamente é um desmando, um maltrato, um mau uso, tudo que vocês quiserem aí, né? Uma gestão administrativa desses nossos governos com relação não só à água, mas com relação a vários outros temas, né? Que a gente poderia depois abordar em outros programas, mas hoje a gente vai falar sobre a crise hídrica. E o Matheus, um rapaz muito esperto, né? Está sempre preparado para essas coisas. E é um professor que está sempre antenado com as coisas e vai estar ligando aí o tema com algumas outras coisas e a parte química aí eu explico, o Matheus explica a parte filosófica, histórica, o Toninho também, né? Perfeito, Cleto. Então, só para fazer um agradecimento especial, professora Roberta, lá da Escola Estadual Orlando Pérez, né? Ela que passou aí grande parte, ela inclusive deu a sugestão para a gente sobre o tema para estar sendo discutido, né? Falou da possibilidade de ser um tema que vai cair muitas questões no Enem, que está aí esse final de semana agora, é a primeira prova do Enem, né? Começa, né, o pontapé inicial dos vestibulares, né? É verdade. Começa agora sábado e domingo a prova do Enem e muito provável cairá alguma questão relacionada ao assunto da crise hídrica, né? Uma vez que, principalmente o ano passado, aí nós aqui paulistas vivenciamos de forma bem intensa as consequências dessa crise, né? Enfim. É muito interessante discutir isso, né? E a questão da crise hídrica, principalmente para nós ocidentais, se deve principalmente à tradição que vigora aqui, né? Então, vocês tiram uma ideia, aqui no Brasil, né? Os rios, durante aí até 30 anos atrás, eles eram usados como esgoto, né? O esgoto da cidade eram os rios, né? Eu sou de Ribeirão Preto, eu lembro que agora faz o quê? Faz 15 anos atrás que inauguraram a primeira estação de tratamento de esgoto lá. Que até 15 anos atrás, o rio que tem lá em Ribeirão Preto, o rio Ribeirão Preto, é um rio que recebia todo o esgoto da cidade direto nele, né? E agora tem uma estação de tratamento de esgoto que ela trata somente os resíduos sólidos, né? E depois você pode até dar uma explicada. Você sabe como que é a porcentagem de tratamento lá, Matheus? Me parece que está chegando nos 100%, né? Mas ainda tem alguns lugares que não tem, algumas pequenas partes da cidade, alguns locais ainda a água vai direto pro esgoto, lá, o esgoto vai direto pro rio. Mas existe toda uma tendência em resolver essa questão. Ou seja, eles tiram um resíduo sólido lá, mas ainda vai produtos químicos, metais pesados, ainda está caindo tudo. Parece que aqui no Brasil a tecnologia de tratar do esgoto antes de jogar no rio, ela não avançou muito, né? Ela só se limita na questão dos resíduos sólidos, né? Enfim, é importante todos nós pararmos e pensarmos, não somente por questão do vestibular, né? Propriamente dito, mas por questão do futuro da humanidade, né? Porque se a gente continuar no ritmo que está, pode ter certeza que eu não sei qual vai ser o mundo, não dá para prever, né? Qual será o mundo que nossos filhos vão herdar daqui a 50 anos, né? nossos filhos, nossos netos, né? Dizem que a próxima guerra vai ser por causa da água, né, Matheus? Perfeito. É muito provável, né? Muito provável mesmo. E o Brasil, nós estamos ferrados, né? Porque com esse, mesmo assim, a gente ainda tem uma reserva de água muito grande, né? Por exemplo, o aquífero Guarani, que está aqui embaixo, a bacia amazônica, que ainda basicamente não está tão poluída assim, né? Eu acho que o estado onde tem mais poluição basicamente seria o estado de São Paulo, né? Que conseguiu, de uma certa forma, destruir quase todos os rios daqui, né? Mas, por outro lado, essa crise já era esperada, né? Já há alguns anos, já, os cientistas já vêm alertando sobre isso, que em 53, né, tivemos uma crise hídrica muito, muito forte. Então, essa já era, de alguma forma, prevista. Quer dizer que há um componente político nessa história também, né? Ah, sim, com certeza, Tony. A grande questão dessa crise que está nos afetando agora, está nos rondando aqui, principalmente nós paulistas, né? Como se fosse um espectro rondando os paulistas, né? É a questão da crise da água para o abastecimento, né? Aquela água que sai na torneira, né? Uhum. Então é esse o recorte que eu até me propus aqui, baseado na orientação da Roberta, né? De estar discutindo aqui, né? A água que sai nas torneiras aqui no estado de São Paulo, né? Mas a gente deu uma ampliada, né, na discussão, falando um pouquinho da crise, mas é justamente isso. Essa que você falou aí de 1953, né, foi a primeira que ocorreu aqui em São Paulo, ela já é de décadas, né? E ela tem uma relação direta com a questão de como que é feito o gerenciamento, né, da água, né? Principalmente daquelas regiões do estado que dependem da água da chuva para abastecer as represas, né? Caso da cidade de São Paulo, né? A Grande São Paulo e aquela região, a São Paulo e a Grande São Paulo ali. Uhum. Então é justamente sobre isso, esse que é o recorte que eu estarei fazendo aqui, estarei falando um pouco. Ô, tá, Matheus, convida a Roberta para participar junto com a gente, aí passa o telefone aí para ligar para nós aqui. Ah, sim, sim. Roberta, né? Todo o pessoal lá do Orlando Pérez, que eu inclusive recomendei várias vezes, né, para eles estarem nos ouvindo, a comunidade, dos nossos alunos, enfim, né? Nos ligar, participar do programa, contribuir de alguma forma para a gente construir junto aqui essa ideia, né, de radioeducação, como muito bem discutida pelo Toninho. E o telefone daqui da Rádio UFSCar é 3351-8099, tá? Vou repetir, 3351-8099, tá? Liga aí para a gente, Roberto. Entra ao vivo aqui para dar sua opinião, para falar também o que você acha a respeito. Pode ligar que o pessoal aqui está... esperando para te atender aqui e passar ao vivo. Só para reforçar, né, queremos, porque nosso programa sempre foi gravado, mas agora o programa é ao vivo, né? Agora são exatamente 17 horas e 13 minutos e estamos contando com a presença de vocês aí, tá? Com a participação dos nossos ouvintes. Perfeito, Tony. Então eu vou começar falando a respeito da crise hídrica, né? Justamente dessa questão da crise que nos afetou aqui em São Paulo nesse ano, né? Que vou começar falando sobre a questão do gerenciamento, né? Que o Toninho iniciou muito bem falando aí, né? A respeito desde as décadas de 1950, que existe esse problema do gerenciamento. Isso tem esse primeiro ponto, né? É importante a gente frisar, tem uma relação direta com o planejamento político, né? Logo no início dos anos 2000, saiu na mídia, na grande mídia aqui, principalmente para nós paulistas, né, a respeito de que essa crise estava para ocorrer mesmo. Uma vez que as represas que abastecem a Grande São Paulo, já desde aquela época, já estava começando a acusar que não ia dar conta. E, ao mesmo tempo, existia um crescimento urbano, né, a ocupação do espaço urbano na região da Grande São Paulo e na capital estava ocorrendo de uma forma muito acelerada, né? E não estava ocorrendo o acompanhamento do gerenciamento dos recursos. Não foi construída nenhuma represa, né? Aquela represa que está lá agora, que entrou em crise, que ficou no volume morto, né, durante várias meses aí, né? Sistema Cantareira, perfeito, Daniel. Esse sistema, desde a década de 70, já, quando ele foi feito, já sabiam já que ele tinha um tempo aí de comprometimento, né, com as necessidades bem restrito, né? Era necessário ampliar isso, né? E não foi feito isso, né? A grande questão foi essa, né? Então, por isso que a gente viu aí, principalmente no ano passado, a situação chegar num ponto de aflição muito grande, né? Uma aflição que atinge principalmente aquela parcela da população mais desfavorecida, né? Que não tem dinheiro para comprar água, né? Não sei se vocês se lembram, no ano passado tinha as pessoas que moravam nos grandes prédios e compravam água, né? Compravam água que vinha do aquífero, né? Eles iam lá, inclusive tem poços artesianos naquela região que os caras pegam a água. Nós aqui na região de Ribeirão Preto, de São Carlos, aqui, região central, a proximidade com o aquífero Guarani é próxima, né? A perfuração que você tem que fazer para retirar a água não é muito grande. Então faz com que seja viável pegar a água do aquífero, né? Já para quem mora na região daquela região lá da Grande São Paulo, né, da capital, fica muito caro. É muito mais caro retirar a água do aquífero do que pegar a água da chuva. Mas mesmo assim, a pessoa que tem poder aquisitivo, né, as pessoas que moram nos jardins lá de São Paulo, não sofreram com a questão da crise da água, né? Por quê? Porque eles iam lá e compravam. Eu me lembro de várias reportagens, né, mostrando ali, faltando água, e de repente você ia lá nos jardins lá em São Paulo, você passava lá, via o cara lavando lá a calçada com a mangueira de água, né? Aí o repórter ia perguntar, não sei se você se lembra dessa reportagem, pô, que é isso, cara? Tô faltando água, você lavando aí o quintal. Pô, não, essa. Chamou a síndica, né? Acho que é gerente do edifício, falou, não, essa água a gente compra, a gente pode usar ela do jeito que a gente quiser, né? Eu lembro disso, que foi assim, chocante, né? Mas é bem natural isso aqui no Brasil, né? Os problemas que afligem a nossa sociedade atingem principalmente aquela parcela mais desfavorecida. É, tem gente que se julgam acima, né, da ética, do bom senso. Exatamente. Saindo um pouco desse viés um pouco mais político, mas é uma dúvida que eu tenho. Quanto vocês acham que também o não desenvolvimento de questões ligadas ao meio ambiente... A gente tem uma preocupação com o meio ambiente, com o gasto, com o excesso de exploração dos recursos naturais do planeta Terra, e estudos padronizados, isso também não são muito recentes. A gente ficou mais preocupado com o desenvolvimento humano primeiro do que com o desenvolvimento sustentável, pensando no ser humano, no equilíbrio do planeta. O quanto também não contribuiu, por exemplo, para que as cidades crescessem tanto em torno de rios, a ponto de inviabilizar a utilização da água deles, tratar como esgoto? Quanto isso também não pode ser um fator preponderante junto à crise, além só do fato político? Perfeito, é questão histórica também, né, Daniel? A história do Ocidente, ela foi uma história pensando nisso, né? No planeta como a mãe, né? A mãe natureza. Você pode explorar que ela vai estar sempre disposta a te fornecer aí o que for necessário. E hoje, deixa eu só completar, tem aquele cara que escreveu, um indiano, escreveu aquele livro Ponto de Mutação. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que o Ocidente tem que deixar de ver o planeta, a natureza como a mãe, passar a ver a natureza como uma ex-esposa, né? Que se você não cuida bem dela, a hora que ela chegar de você, ela vai te fazer de tudo para te explorar o mais possível. Como é que é o nome dele, meu? Vocês lembram? Kafta, eu não lembro. Não consigo me lembrar muito bem. Ele escreveu o livro Ponto de Mutação. Muito interessante, ele fala justamente disso, né? Ele fala que o Ocidente precisa de ver a natureza, né? Não como a mãe natureza, né? Aquela que dá, está sempre de braços abertos, querendo e acolhendo, mas sim como a esposa, né? Que se você não tratar bem ela, ela vai vir e vai tratar você, vai te dar o retorno compatível com o que você fez com ela aí, né? Você tem que tratar bem, né? O ponto de mutação do Fritjof Capra. Fritjof Capra, indiano, né? Fritjof Capra. Muito bom ele trabalha muito bem com esse tema. Mas eu acho que historicamente também a gente tem muito a ver a questão do êxodo, né? Do êxodo rural, né? Porque a questão, nós até hoje não fizemos uma reforma agrária nesse país, quer dizer, a população rural foi praticamente expulsa do campo, e isso fez com que as cidades fossem esmichando cada vez mais, né? Então aí perde-se o controle, né? Da população, né? Não há mais como programar, né? As cidades não são mais... Não tem como planejar um planejamento urbano, né, em cima desse, com esse êxodo que acontece. Exatamente, Tony, não existe mais, né? Vigora meio um clima de onde que você tem que dar os seus pulos, né? Em especial a população que teve que migrar aí das regiões rurais para regiões urbanas sem nenhum planejamento, né? Exatamente. Foram praticamente expulsos, né? Que não houve um preparo, né? Essa população não passou por nenhum processo de adaptação, de preparação, foi simplesmente... Interesses imobiliários também, né? Escusos que estão envolvidos nisso. Especulação imobiliária, especulação. As corporações ganham muito, né? Todo momento de crise, quem tira proveito são as grandes corporações. O Clássico estava também louco para falar alguma coisa agora há pouco, eu não sei se ele acabou perdendo a linha de raciocínio, ele ia falar umas duas, três vezes na hora que a gente levantou essa questão, não? Não, eu estava só lembrando que outro dia eu estava vendo um programa rural na TV E eles estão investindo agora na preservação das nascentes, porque a criação de grandes rebanhos, elas destruíam, né, as nascentes, porque o gado ia pisando e ia destruindo. O Sebastião Salgado, ele tem uma propriedade, ele provou isso com A mais B, que é possível você recuperar isso. As nascentes. Então eles estão... Você acompanhou, Daniel? Eu acompanhei alguma coisa. É. E eles e esses proprietários, né, esses pecuaristas, eles receberam um treinamento, e onde tem a nascente, agora eles estão cercando o local. É. Né, e o local fica preservado, por quê? Para que o gado não pisoteie lá e não destrua mais a nascente. E isso tá uma coisa assim, aqui no Brasil é estranho as coisas, né? Precisa acontecer alguma coisa ruim para o povo começar a trabalhar pro lado oposto, né? Principalmente agora, tipo, assim como eu vi uma reportagem recentemente, que eles estão reflorestando todas as margens dos rios, né? Porque o assoreamento também é um fator que de uma certa forma, o rio perde a capacidade de transporte. E a poluição, dejeto que estavam sendo jogados, estava começando a afetar a cidade de uma certa forma. Mau cheiro, estava parando nos lugares. Então as pessoas começaram a fazer isso com o intuito de recuperar as margens, né, dos rios, para que de uma certa forma pare com esse assoreamento. Depois de alguma forma eles vão lá e façam uma limpeza ou restabeleça o leito original do rio, para que ele volte a transportar normalmente a quantidade de água que ele transportava. E também, né, uma outra coisa é que a consciência, ela tem que partir desde cedo, né? Não adianta a gente querer fazer agora com as pessoas mais velhas, que as pessoas mais velhas estão acostumadas com essas coisas. Então tem que treinar a molecadinha para elas poderem, né? Perfeito, Clésio. A grande questão da água, concordo plenamente com você, é a maior parte da solução dos problemas hídricos hoje, né? São medidas extremamente simples, né? As soluções não são difíceis, né? Relacionadas a pequenas medidas, por exemplo, um grande fazendeiro, criador de gado, construir uma cerquinha ao redor da nascente do rio, é a coisa mais simples do mundo, né? Extremamente barato, né? E são coisas que nunca ninguém parou para pensar, justamente porque sempre pensou que a natureza era uma mãe que ia fornecer água eternamente, né? Por exemplo, educar uma criança, orientar ela, né? Coisa que eu vejo que dá muito resultado. Eu tenho dois filhinhos, né? Tenho um filho de 7 anos de idade, o Omar, e o José de 5 anos de idade, vou mandar um abraço para eles, né? Mas o meu filho Omar, ele sempre ouve na escola, né, as orientações. Então ele fala: ó, papai, não pode gastar muita água, a hora que vai tomar banho, a hora que vai escovar o dente, tem que fechar a torneira, ó, a água do mundo vai acabar. Enfim, são medidas extremamente simples que é assim que vai trazendo grandes resultados para o futuro, né? Tá aí na questão da consciência mesmo, né? Consciência. Vamos fazer um pequeno intervalo musical. Nós ouviremos agora a música Deixa o Rio Desaguar, com Flávio José. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Água sai de Cabrobó, Panamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. E o São Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar. Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção. Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de 1 milhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, e o Piranha, Zapode e Castanhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Zapode e Castanhão. Água sai de Cabrobó, Guarani, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro até Jati. Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui. Meu São Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar. Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar. Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção. Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de 1 milhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Sapodi e Castanhão. O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor, Rio Piranha, Sapodi e Castanhão. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. FM. Sintonize sempre. Quinta, 22 de outubro, Verônica Ferriani sobe ao palco do Sintonizando com seu primeiro álbum, intitulado Porque a Boca Fala Aquilo do Que o Coração Tá Cheio, produzido por Gustavo Ruiz e Marcelo Cabral. Fique agora com a música Estampa e Só, de Verônica Ferriani. Tentar de novo, um lero lero, faço favor, pensa ser o melhor que já me passou na vida. Estampa só, nunca me pegou, já deu meu bem, papo demais, cheio de si, cansei de ouvir sobre o que você de ser capaz. Não, só não volto atrás, pague alguém pra te ouvir, que vive em paz. Vai, vai, tenha dó, me deixa um ai, mas antes só eu fico melhor, só mais um triste fim. Eu sei cuidar de mim. Passa e já me pega. Capaz, não é só, não volto atrás. Pague alguém pra te ouvir, que vive em paz. Vai, vai, tenha dó, me deixa um ar. Mas antes só, eu fico melhor. É mais um triste fim. Eu sei cuidar de mim. Rádio Fiscar. 95,3 FM. Escute diferente. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Olá, amigos. Esse é o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui nós estamos conversando sobre crise hídrica, né? Então, estamos aqui com o professor Matheus, o professor Clésio, eu, o professor Toninho. E agora nós vamos tentar conversar com a nossa escola, com a Escola Jesuíno de Arruda. Vamos contactar os nossos alunos para ver o que eles pensam sobre essa crise hídrica, né, que está assolando aqui o nosso estado, o país e o estado em particular, né, o estado de São Paulo. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Maurício. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Maurício, como é que vai? Tudo bem com você? O professor Matheus está falando, tá bem? Professor? Matheus? Tudo bem, tudo bem. Então, Matheus, o Maurício? Nossa, eu queria que você conversasse com eles aí sobre a cultura que eles estão desenvolvendo, uma nova cultura com relação ao uso da água, se eles estão mudando seus hábitos, enfim. Qual é o ponto de vista dos nossos alunos sobre essa questão da crise da água? Que pena. Daqui a pouco volto. Daqui a pouco volto, com certeza. Enquanto isso, o Matheus vai falar alguma coisinha pra gente aqui, né, Matheus? Sim, Clésio. A questão agora, eu havia abrido a discussão, falando, aberto a discussão, falando sobre a questão do gerenciamento, né? E tem uma outra questão que é muito importante da gente frisar a respeito dessa crise hídrica, né? Que, que diz respeito ao desmatamento da Amazônia, né? Existe um ambientalista ligado ao Instituto, ele é um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, né? Que ele criou uma teoria muito interessante a respeito dos rios voadores, tá? Essa teoria é uma teoria muito bacana, que ela faz uma relação direta entre o desmatamento e a mudança do ciclo da água, em especial aqui no território do Brasil, né? Ele trabalha com uma teoria muito interessante, onde ele fala o quê? Ele fala que a Amazônia ela é responsável para que a região aqui do Brasil, essa região intertropical, se vocês pegarem e observarem bem nos mapas, vocês vão ver que todas as áreas estão entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, são áreas que são, existem, principalmente as regiões que são mais afastadas dos oceanos, né? Existe uma grande tendência a formar uma desertificação nessas regiões. E aqui na região do Brasil ocorre um fenômeno muito interessante que faz com que não ocorra essa desertificação. Aqui não é deserto, né? É uma região que tem bastante chuva, né? Isso se deve a esse fenômeno dos rios voadores, aí, que esse pesquisador chamado Antônio Nobre, né, desse instituto, ele fez uma teoria muito interessante. Durante 25 anos de estudo, o que ele percebeu? Ele falou o quê? Ele falou, ó, a Amazônia não deve ser encarada como o pulmão do mundo. Por quê? Porque durante muito tempo, né, a gente achava que a Amazônia era um pulmão do mundo, né? Por quê? Porque ela era vista como celeiro da biodiversidade, né, e achávamos que o principal papel dela era a questão da vida, né? E o rio ali, que era responsável por toda a vida, né? Pelas trocas gasosas que a floresta amazônica possibilitava, né? E aí o que ele percebeu? Ele falou que não é só isso, isso é só um dos papéis da Amazônia, né? A floresta amazônica tem uma função muito maior além dessa, né? De realizar as trocas gasosas. O que ele percebeu? Ele percebeu, com os 25 anos de estudo que ele realiza, que ele realizou aí, ele percebeu que nos 5.500 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica, ela bombeia todo dia para o ar, pelas folhas das árvores, né? O equivalente a 20 trilhões de litros de água do solo para a atmosfera. Esses 20 trilhões de litros de água são 3 trilhões de litros a mais do que o tanto de água que o rio Amazonas despeja no oceano todos os dias. E esse processo de bombeamento da água e mandando para a atmosfera essa água, né, pelas folhas, ele é muito importante para formar esse fenômeno dos rios aéreos, né? Dos rios. Você quer falar? Pode, desculpa. Não, é que o Maurício tá na escuta. E o suspense. Pois não, desculpa, Maurício, pode falar. Maurício? Oi. Oi, Maurício. Tudo, escuta, tá muito difícil a recepção aqui. E eu tô tendo uma certa dificuldade em ouvir a pergunta. A voz fica muito, muito ruim para se ouvir. Eu não sei se você tá me ouvindo bem aí. Eu estou ouvindo bem, sim. Isso, então é o retorno que eu não tenho aqui no meu celular, ele tá com algum problema. Agora eu coloquei um fone de um aluno aqui no ouvido, tá mais fácil. Os alunos estão ouvindo aqui o programa, estão com o oitavo ano C, o oitavo ano B aqui comigo, aqui no laboratório, e eles estão ouvindo o programa, tá certo? Ótimo. E faz, então, a questão que eu havia feito para você, para que você passasse para eles, é sobre a questão da cultura, do uso da água. Se está havendo uma modificação nessa cultura, enfim, da consciência, né, do uso da água. Certo. Olha, com certeza nós estamos percebendo uma mudança significativa na questão do uso da água. Nós estamos percebendo que a população está muito mais atenta com relação a como usar essa água, como usar esse bem, essa riqueza findável que nós temos, tá certo? Então, a gente percebe hoje que aqui na própria escola, os alunos estão desperdiçando a água de forma como estavam num passado muito próximo. O que a gente vê hoje é isso, as torneiras não ficam abertas, muito pouco, assim, isso pode acontecer muito pouco, e também a gente percebe que a própria escola, a própria direção da escola, os próprios professores, orientam os alunos para que não ocorra esse tipo de desperdício. Eu tenho certeza também que nas casas, cada aluno, cada pai, cada mãe, ou enfim, cada responsável, estão tomando cuidado para se economizar água, tá certo? Certo. Você poderia colocar algum aluno? Colocar um aluno? Pois não. Só um minutinho, professor. Vamos ver quem gostaria de falar aqui. Já tem aqui uma garota para falar com você, Tony. Estou. O que eu faço? Responde a pergunta dele. Oi. Ei, com quem você está falando? Com a Rafaela. Oi, Rafaela. Como é que você está vendo essa crise da água que nós estamos vivendo agora? Eu não estou entendendo. Oi? Como que você está vendo, se você teve alguma mudança de comportamento com relação ao uso da água na sua casa, entre os seus familiares, como é que está sendo esse uso? Toninho. Oi. Está tendo uma dificuldade aqui no entendimento, e acho que é bom que você pode repetir a pergunta. Assim, pergunta novamente e eu passo aqui para ela. Você entende a pergunta e vamos passar para ela, tá bom? Tá bom. Você disse, de uma forma geral, que você está observando, né, a mudança no hábito, no consumo de água. Eu queria saber dela, da Rafaela, na casa dela, como que está sendo, se essa crise tá, okay. Fez com que houvesse alguma mudança nos hábitos da casa dela. Tá, ok, eu vou passar para ela aqui. Na sua casa, Rafaela, como é que é feito assim? Vocês desperdiçam, vocês economizam água? O que vocês economizam? Como vocês fazem isso? Oi. Eu tô ouvindo. Oi? Então, é só responder, Rafaela. Eu economizo água. E a sua família, de um modo geral? O que tá fazendo pra ajudar? E a sua família tá fazendo pra ajudar? Não deixa a torneira aberta. Não demora no banho. E o que você acha que você deveria fazer para melhorar a distribuição de água ou mesmo conservação de água na cidade? Você, enquanto uma cidadã são carlense. Oi? O que você acha que você deveria fazer para melhorar na cidade a distribuição, o aproveitamento e nenhum desperdício de água na cidade. Na cidade. Aqui em São Carlos. Não, termo geral, termo de cidadão mesmo. Rafinha. Oi. Você ouviu a pergunta, Rafa? Eu não tô entendendo. Não dá pra ouvir. Na cidade, o que você acha que a gente deve fazer pela cidade para diminuir o consumo exagerado? As pessoas da cidade. Diminuir o vazamento. Alguma coisa assim. Bem observada a sua resposta. Está muito... Você participou daquele projeto que foi plantar árvores lá perto do córrego lá? Ou não? Eu vou repetir a pergunta aqui. Se você participou, Rafaela, daquele projeto que plantava árvores, você participou desse projeto ou não? Não. Não, ela não participou, viu, professor Clécio? Ô Maurício, você que foi o idealizador desse projeto, não foi? Você que levou os alunos, ou não? Porque eu me corrija se eu estiver enganado. Gente, vocês vão ter que repetir a pergunta, porque realmente fica muito difícil compreender. Sabe, a voz, ela chega completamente modificada aqui. Então, bem devagarzinho. Você foi um idealizador desse projeto de reflorestamento das nascentes e das margens dos rios aqui em São Carlos. Me corrija se eu estiver enganado. Parece que teve um projeto com relação a isso aqui na cidade, não teve? Sim, nós desenvolvemos, inclusive aqui na Escola Jesuíno de Arruda, nós desenvolvemos esse projeto de arborização, toda a região aqui da Vila Prado, Bela Vista, Boa Vista, Redenção, Cruzeiro do Sul. Nós fizemos um projeto aqui, tentamos arborizar a cidade, certo? Essa foi uma intenção que nós fizemos num passado recente. E ultimamente nós temos também incentivado justamente a questão do IPTU verde, que nós queremos que plante mais árvores na cidade, porque realmente São Carlos é uma cidade desprovida de árvores. Nós temos pouquíssimas árvores aqui em São Carlos. Maurício, na sua opinião, qual é a importância de você estar plantando ou reflorestando basicamente a cidade? O que isso tem de importante com relação a relacionando com a crise hídrica? Caiu. Já era. Tudo bem. Daqui a pouco ele volta. Mas então, Clésio, tem uma relação direta, né, entre a questão das árvores, né, e a chuva, né, o ciclo da água. Né. Conforme o estudo desse professor Antônio Nobre, né, ele observou bem isso. Né, com imagens de satélite, ele percebeu que a floresta amazônica, por exemplo, ela tem a capacidade de retirar a água do solo e mandar para o ar, né, fazer os rios voadores aí. Através da própria dinâmica da floresta, né? Ele percebeu que existe uma espécie de uma pulsação do vapor da água que sai das folhas das árvores, né? Isso é muito interessante, porque o que ocorre? Formam-se esses rios voadores aí que são responsáveis por gerar água, esparramar água por praticamente todo o território brasileiro. A maior parte das chuvas que se formam aqui sobre o território brasileiro se formam a partir da floresta amazônica, né, das massas de ar que vem ali da região amazônica. E, inclusive, as características geográficas, como eu falei no início da fala, né, dessa região do mundo que a gente vive, que está localizado o Brasil, é uma região que era para ser deserto. Né? Entretanto, não é deserto por conta da floresta, né, e desse fenômeno dos rios voadores. E aí tem um problema. Né? O pesquisador Antônio Nobre, ele fala que existe um problema muito sério sobre esses rios voadores. Qual que é o problema? Esses voadores, você não consegue ver ele a olho nu. Você não nada nesse rio voador. Não tem como você fazer uma ponte, inaugurar, né? E aí o que acontece? Como ninguém vê esses rios voadores, existe os interesses das corporações que estão querendo destruir a floresta, né? Tendo em vista projetos agropecuários, né? Enfim. Eles partem do princípio que não vai provocar impacto visível nenhum, né? E provoca um impacto medonho, né? Pode ser que, se continuar na dinâmica que está, a destruição desses rios voadores que se formam na floresta amazônica devido à floresta pode ser irreversível, não tem como se reverter. E as consequências são devastadoras aí para a vida, principalmente aqui na América do Sul. É muito importante a gente passar e refletir sobre isso. E essas pessoas, esses carvoeiros, né, estão respondendo a bala, né, ao IBAMA. É uma questão, é como que os traficantes estão lá no reagem no Rio de Janeiro, estão reagindo na floresta também, né, a bala. Sim, eles têm um verdadeiro enfrentamento lá, né? Sim, sim, tem tudo que é tipo de interesse que você puder imaginar, sai dali, né? É extremamente complexa a questão da floresta amazônica hoje, né, dos interesses que estão ali por trás, né? Não é fácil. Só refletindo um pouquinho sobre a música, a música que o Toninho trouxe pra gente aí, como que é o nome da música mesmo, Toninho, do autor, era José... Flávio José. Deixa o Rio desaguar. Então, se a gente fosse, nós estamos preocupados aqui com a crise hídrica no estado de São Paulo. E a gente não falou nada daquelas regiões lá do Nordeste que já vivem isso há muito tempo, né? Sim, sim. E a transposição do Rio São Francisco, ela veio para amenizar esse problema. O problema da seca naquela região. Isso, né? E a ideia, né? Inclusive, a ideia da transposição do Rio São Francisco não é uma ideia recente, né? Ela não, foi é criada por Dom Pedro II, né? E da época de Dom Pedro II já planejaram isso, né? Ela está sendo só viabilizada agora. Talvez na época de Dom Pedro II não existisse tecnologia suficiente, né? Então, se vê aí a questão do desenvolvimento regional, né? E tem toda uma discussão, né, dos impactos sobre o rio, né? Enfim, né? O que é que vai ser das regiões onde o rio deságua, né? Que vai ter que dividir a água. Então, não dá para prever, né? Por enquanto, está tudo muito obscuro, né? Acredita-se muito que a transposição do rio vai trazer desenvolvimento para aquela região, uma região que sofre muito com a questão da seca lá, né, que é da própria natureza da região ali, é uma região árida, né, e enfim, é muito importante a gente parar e pensar nos dois lados, né, o que traz desenvolvimento e o que traz de prejuízo, né. É, porque de uma certa forma o foco industrial já está mudando para lá, né, as grandes corporações estão todas indo para aquela região. Migrando, né. Tá, é. E de uma certa forma, essa população que um tempo atrás estava vindo para São Paulo, agora já está começando a ficar por lá. E os daqui estão voltando para lá. Muitos, né? Interessante. E está invertendo o processo de migração dentro do Brasil, né? Fala, Tony. Falando em chuva, vamos ouvir uma música agora do Jorge Ben, Chove Chuva. Essa eu conheço. Para dar uma relaxadinha. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. É, amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o professor Matheus, né? Matheus, sobrenome seu? Matheus dos Reis. Matheus dos Reis, o professor Clésio, eu, o professor Toninho e mais o Daniel. Nós estamos aqui conversando sobre crise hídrica, né? Perfeito, Toninho, perfeito. Eu vou estar concluindo aqui, Toninho, estamos chegando no nosso finalmente, né? Na conclusão do programa, né? E eu só vou estar falando de algumas consequências. A gente falou das causas aí, né? Vou estar falando de algumas das consequências que a crise hídrica está provocando aí para a nossa sociedade, né? Além de, é lógico, como a gente comentou muito bem no início da fala, né? A população mais desfavorecida é a que mais sofre, né? Existem os problemas urbanos, os problemas econômicos, perdão, que a falta de água causa, né? Inclusive nesse ano que teve falta de água lá em São Paulo, diminuiu a produção industrial naquela região. Muito bem lembrada pela professora Roberta, ela observou isso, ela fez o levantamento. Nossa região também, né? Porque nós temos aqui fábricas de cerâmica, né? Sim, a maior parte das indústrias, embora não se fala, né? A água é uma matéria indispensável no funcionamento de qualquer indústria, né? Então falta água, então sobe o preço da água, a produção industrial ela diminui também. E aí, consequentemente, desemprego, enfim, né? Arrocho salarial, né? Então, uma das questões é essa, né, que é importante a gente levantar. A crise hídrica, ela provoca consequências econômicas para a região que está sofrendo com ela, né? Existem as consequências na produção agrícola e pecuária, né? O setor agropecuário, ele necessita demais de água, né? Tanto a indústria frigorífica, né? Você tem uma ideia, são milhares de litros de água que se gasta para poder preparar a carne que chega no prato da gente, né? Então, a água ela faz parte da indústria frigorífica, né? O campo, não precisa nem de falar porque que a falta de água provoca impacto para o campo, né? Então, diminui a chuva, né? A gente percebe a produção agrícola diminui consideravelmente, né? Aqui a nossa região, como é uma região predominantemente de produção do setor sucroalcooleiro, né? A gente vê que diminuiu a produção agrícola no ano que quando a chuva diminui, né? E aí a questão das árvores, né? A gente sabe que o desmatamento existe uma relação direta entre o desmatamento e a chuva, né? A geração de chuva, né? O próprio ciclo da natureza tem uma relação direta com a água. Aí a Roberta, ela passou para mim um dado muito interessante, né? Ela falou assim que uma árvore grande pode, de grande porte, libera na atmosfera 400 litros de água por dia, tá? Então uma árvore grande derrubada são 400 litros de água a menos, né? Que é jogado na atmosfera, né? Então, só para a gente ter uma noção aí de como que é importante. Então, em projetos como esse do professor José Maurício, né, de fazer um reflorestamento, de estar aí se preocupando com plantar árvores, né, um projeto que, com certeza, principalmente a médio prazo, traz resultados muito importantes para todos, né? E, por fim, uma relação direta com o próprio bem-estar da gente, né? A falta de água, né, e a falta de árvores na cidade, um fenômeno que já foi observado na cidade de São Paulo, né? Existe um fenômeno chamado ilhas de calor, né? O que são essas ilhas de calor? Assim, por conta da falta de árvores nas regiões centrais da Grande São Paulo, a temperatura fica 15 graus em média a mais que nas regiões da cidade de São Paulo, onde, na periferia, onde tem árvores, né? Então existe um mal-estar muito grande, né? E aí o que acontece quando as pessoas... Imagine lá a região central de São Paulo, lá na Avenida Paulista, né? Tá lá 30 graus na região onde tem árvores e quase 45 graus na região central. Aí o que acontece com o cara que tá lá dentro do prédio? Vai ter que ligar o ar-condicionado e aí gera mais gasto de energia elétrica, e aí mais água para gerar energia elétrica, e aí vai fazendo aquele ciclo vicioso, né? Aquela bola de neve de gasto, né? Então é muito importante a gente sempre associar a falta de água à questão do desmatamento, né? Então é muito importante que a gente mude a cultura. Além da gente economizar água, tem que criar uma cultura de plantar árvores, né? De favorecer a arborização das regiões urbanas, iniciativa com a questão do IPTU verde, né? São iniciativas muito bem-vindas, né? E a questão da conscientização dos jovens, né? Dos futuros cidadãos aí, do que fazer para a gente fazer com que o mundo que a gente vive seja um mundo melhor, né? Então é isso, né? Essa que é a principal questão. Né? Eu espero que tenha contribuído. Deixa eu só mandar um abraço para todo o pessoal aí que eu trabalho. Eu tenho divulgado muito o nosso trabalho, Tony, para os alunos que eu tenho na escola João Jorge Marmorado, os alunos que eu tenho na escola Jardim dos Coqueiros e para a comunidade lá do Orlando Pérez, né? Dou aula lá de manhã e de noite, né, para os alunos do ensino médio. Eu sempre divulgo aí, né? Mandar um abração especial para todos. Sim, eu tô viabilizando isso, tá? Eu mandando um abraço especial lá pro pessoal da Escola Orlando Pérez, né, pro pessoal da direção, da secretaria, pros colegas professores. Um abraço especial para a professora Roberta, que contribuiu muito, uma contribuição decisiva aí para a gente estar viabilizando essa discussão, tá? E para todos, né, pessoal lá do Jesuíno de Arruda, não precisa nem de falar, né? Que lá eu sou uma pequena parte ali, né? Todo mundo já está nesse projeto há muito tempo. E agradecer. Muito obrigado, tá? Tá. Queremos também agradecer a audiência dos nossos ouvintes e convidá-los para que estejam conosco na próxima semana aqui pela Rádio Fiscar, às 17 horas, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Para terminar, nós vamos ouvir a música Planeta Água, com Guilherme Arantes. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, bloco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas Ensino Básico em Revista.